T-A-M-B-O-R-B-A-T-U-Q-U-E. Arrepia-A-F-R-I-C-A. Vem de lá, ritmo conta gigante, toda energia convoca. Mão bate no core e enfoca. Nego canta no core e provoca. Corpo guia, mas a alma é quem toca. Representando sempre a maloca, carente de cultura e grana. Herdeiro dos escravos do café e da cana. Ouro africano no pescoço dos bacana. Que ditaram a moral que hoje nos difama. Língua europeia na origem africana. Sofrimento preto, terra sul-americana. Liberdade pra viver, todo preto clama. Bate tambor, resgata a terra mama. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. Pra bater do djembe a MPC, evolução pra vencer como tem que ser, sem se render. Dilui o moi que é nosso, fortaleço como posso, faço mais que entreter. Entreter, identidade perder, dignidade voa. Pela liberdade de ser o que sou, onde for, pra honrar quem lutou. Derramou sangue e suor pra resgatar o valor. E a luta não acabou. Infelizmente, ainda tem ideia errada pra bater de frente. Tem quem se acomodou e diz que tá contente. Quem pensa diferente não se contentou. Que estralho tambor pra acordar minha gente. Descendentes de quem era príncipe ou rei. Resistente a gerações, só madeira de lei. Quebro correntes e grilhões da maneira que sei. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. O escuro das cores, na pele afrodescendente, herdeira das dores. Nossa terra foi invadida, colonizadores exploraram e destruíram os nossos valores. Mas nossa resistência vive que toca em tambores. Pra celebrar, se lembrar, deixa ecoar tudo que o griô me contou. No livro não tá, quem quis imitar não virou. Não calou, não comprou, meu orgulho incomodou. Quem não quer me ver bem, não consegue entender. Orgulho não é racismo, não querer se render. Parte de preocupações, tipo querer ensinar as próximas gerações saber se defender. Se depender de nós só fortalecerá. Cada um ensina um caminho pra prosperar. Se for nós por nós, quero ver superar. Na vitória, sinfonia de tambores pra comemorar. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. Tambor, sou descendente, minha gente chamou. Sou dependente, a magia encantou. E cada espírito guerreiro mandou. Entendi. Pensar mais em mim, né? Vou tentar. Não, vou conseguir.